91,7. Indo cada vez mais longe. Orindiúva está ligada. Clube FM, a rádio que te faz feliz. A rádio que toca sucesso, sempre junto com você. Todo dia, Rádio Clube. Chorar por amor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais. Chorar por amor, nunca mais, não, não, nunca mais, não, não, nunca mais. Já sofri, já chorei, já vivi feito um louco. Tive que ser muito forte pra sair desse sufoco. Busquei a felicidade, demais, e chorar por amor nunca mais. Chorar por amor nunca mais, nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais. Chorar por amor nunca mais, não, não, nunca mais, não, não, nunca mais. Chorar por amor nunca mais, nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais. Chorar por amor nunca mais, não, não, nunca mais, não, não, nunca mais. Hoje estou muito feliz, eu não vivo mais sozinho. No lugar da solidão eu tenho amor e carinho. Não gosto nem de lembrar os momentos que passei. Distante do meu amor, só chorei. Chorar por amor nunca mais, nunca mais, nunca mais, não, não, nunca mais. Chorar por amor nunca mais, não, não, nunca mais, não, não, nunca mais. A Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura iniciará a partir desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, as matrículas e rematrículas para as aulas de violão, teclado, flauta e balé na Casa da Cultura. As inscrições estão sendo realizadas no Centro de Atendimento à População, Biblioteca Municipal, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30. Violão a partir de 7 anos, teclado a partir de 9 anos, flauta a partir de 7 anos, balé a partir de 5 anos. Atenção aos documentos necessários: RG, CPF ou certidão de nascimento para o aluno e, no caso de menores de 18 anos, RG e CPF do responsável. São mais de 190 vagas para vocês. Participe! Informou o Governo Municipal e SEM, construindo uma nova história. JB, aqui tem sempre o melhor pra você. E hoje no JB é dia de segunda maluca. Tem um montão de ofertas te esperando. Leite Bonolate 1 litro no app JB, R$4,29. Arroz Vasconcelos 5 quilos no app JB, R$24,49. Leite Bonolate 1 litro no app JB, R$4,29. Café Demais Brasil, 500 gramas, R$11,99. Desodorante Aerosol Monange 90 gramas, R$10,99. Supermercado JB, sempre com você. está precisando de dinheiro? Vá direto em quem resolve o seu problema na hora. Procure as meninas do BMG Super Créditos. 349-9213-2701. Empréstimos consignados para aposentados, pensionistas, funcionários do Estado e antecipação saque aniversário FGTS. Empréstimos com parcelas até 84 meses e a menor taxa de juros da região. Super Créditos também faz seguros de vida, residencial, agrícolas, veículos e financiamentos. Rua Jandira Batista Oliveira, 131, no centro. 349-9213-2701. Agora em Fronteira, você tem restaurante Zé Tucunaré. Avenida dos Esportes, 128 Vila Reis, ao lado do Hotel Luz. Venha conhecer o restaurante Zé Tucunaré. Aberto todos os dias. Aos domingos, serve churrasco com variedades de carnes e aquela tradicional peixada, feita no capricho para você e toda a sua família. Peça sua marmita pelo WhatsApp 34984220542. A entrega é grátis. Restaurante Zé Tucunaré, esperando sua visita. 349-8422-0542. Atenção Fronteira, a Fibra Amp Telecom mudou os planos de todos os clientes. É isso mesmo. Agora, você cliente tem muito mais velocidade pelo mesmo valor contratado. Estamos em promoção. Venha conferir a única empresa com dupla abordagem fibra. 100% fibra ótica de alta velocidade. Planos a partir de 300 megas e instalação grátis. Ligue no 999-86-5928 e sejam bem-vindos à Fibra Up. O Super Atacado Luso Brasileiro, a economia é garantida. Você já sabe, quem compara, compra aqui. Coxa sobre coxa de frango congelada pacote, R$6,99 o quilo. Café Demais Brasil, 500 gramas, R$11,99 cada. Comprando acima de 3. Cerveja Heineken Short, 250ml, R$4,09 cada. Comprando acima de 12. Sabão em pó brilhante, limpeza total, 5,6 kg. Só R$64,33. Amaciante Tuff, 5 litros, R$11,99. Super Atacado Luso Brasileiro. Quer comprar barato? A hora é agora. A hora é agora. Bate Caixa Zema Moda. Calçados de marcas com os menores preços, parcelado em até 10 vezes sem juros do carnê. Tênis Adam masculino por apenas R$99,90. Mocassim somente R$59,90. Coturnos por apenas R$139,90. Ou se preferirem, 10 vezes de R$13,90 mensais sem juros. Bate Caixa Zema Moda. O seu calçado está aqui na Zema. André Cosméticos e Perfumaria, a mais completa da cidade. Masculino, feminino, infantil, hidratante, cremes, óleos corporais, desodorante e massageador queima de gordura. Boticário Natura, Inodê, importados sobre encomenda e outros. Venha conhecer a mais completa da cidade. Andréa Cosméticos e Perfumaria, Avenida Minas Gerais 140, no centro de Fronteira. Aceita Pix e aceita todos os cartões. Fone Zap 34-98429-7511. Top Elétrica Fronteira traz para você o que há de melhor em elétrica, hidráulica, ferragens e ferramentas. Ducha com ducha e Max Ducha. Lâmpada de LED, aparador de grama, eletromotosserra, machadinha, marretas, martelos, disco corte inox, refletor LED, parafusadeira, soprador de folhas e muito mais. Top Elétrica Fronteira, a mais completa com o menor preço. Pagando à vista, desconto de 5%. No cartão divide até 6 vezes. Top Elétrica Fronteira, Avenida Abdu Jauí de Pérez, 370, ao lado da rodoviária. Fone 3428-2204. WhatsApp 34-98441-4182. Top Elétrica Fronteira. Se vista bem e fique na moda pagando pouco, em uma loja completa. Pretinha Modas, adulto, infantil, masculino, feminino, bolsas, carteiras, cintos, bonés e muito mais. Pretinha Modas, tudo para vestir a família. Valores a partir de R$20 qualquer peça. Pretinha Modas, Rua Afonso Gaioso, 45, pertinho da Zema. 1:28. There's a light in the dark and it calls my name. Like a moth to an open flame. I don't think I'll ever be the same. The same. All my life been reaching aimlessly. Like that life is calling me. And your love runs lawless through my dreams.

me sinto longe de você. Delícia! É muito mais músicas. É Clube FM. Numa garrafa de cerveja tinha que vir escrito perigo, porque toda vez que eu bebo te ligo. E no meu telefone tinha que vir um sensor pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou. E por falar em quebrado, tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Posso cantar com você, Strebe Cauã? E no meu telefone tinha que ter um sensor aqui, Jorge, pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou. E por falar em quebrado, tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Obrigado, Jorge. Prazer cantar com vocês, Kleber Cauã. Tô obrigado, Brasília. Beijo, gente. Obrigado, obrigado. Cara, imagina. Né? A rádio que toca sucesso, sempre junto com você. Todo dia, Rádio Clube. De Cláudio Tramunguelo. Fosse Bangu, Velho Oeste, haveria duelo. Lenço, colete, chapéu, calçadinhos, sangue nos olhos irado. Nem percebi muito perto dali, Moacir entrincheirado. Logo em seguida um pipoco na rua ecoou. Um papo reto lá fora é o xerife McCoy de Guiné. Logo ordenando, major, não dê mais um passo. Joguem as biques no chão, senão Beto sem braço. Vai algemá-los e tranca fiá-los, eu vou. Mas moa de boa, sacou primeiro e disparou. Verso que voa, foi de rastão, mas acertou. Só que moa de boa, sacou primeiro e disparou. Verso que voa, foi de rastão, mas acertou. Zeca saltou feito atleta, esquentou mais o clima ainda. Geraldo Babão trouxe Dene de Lima. Eu certo da minha derrota com Zeca, moleque veloz num duelo. Lembrei da flauta e da falta que faz Camunguelo. Moa de boa, sacou de novo e disparou. Verso que voa, foi de raspão, mas acertou. Só que moa de boa, sacou de novo e disparou. Sempre mais, sempre mais. A Eutec Web é referência em internet em nossa região e conta com mais de 5 mil famílias conectadas com ultra velocidade em fibra ótica. Tenha essa experiência e seja Eutec Web. Planos a partir de R$ 79,90 com até 700 mega. Ah, e o melhor, nos 3 primeiros meses, você só paga metade do preço. Ligue já 0800 000 0759. Eutec Web, conectada com você. Construtora Home Center Materiais para Construção. Mais de 35 anos no mercado, atendendo toda a região com enorme variedade em acabamentos. Grandes marcas de pisos, revestimentos e porcelanatos: Castelli, Embramaco, Delta, Vilagrês, Elizabeth, Ceusa, entre outros. Faça uma visita em nossas lojas em Olímpia ou faça um orçamento pelo WhatsApp 17-3279-3200. Loja 1, Avenida Aurora Forte Neves 265. Loja 2, Home Center, Avenida Mário Vieira Marcondes 599, Jardim Sisoto. Atendimento agora aos domingos de 8 ao meio-dia. A Construtora Home Center entrega na sua cidade sem cobrança de frete. Clube totalmente demais! Clube FM! Atenção, fronteira e região! A Odonto Company inova mais uma vez com super novidade. Agora, você pode fazer seu raio-x panorâmico na Odonto Company. Isso mesmo! Chega de sair da cidade para fazer o seu raio-x. Vem logo para a Odonto Company. O raio-x é feito na hora da avaliação ou consulta. Para você que ainda não é paciente, vem logo para a Odonto Company Fronteira. Avenida Munir Moreno Mamete, 32, Fone 3428-2035, WhatsApp 34988640052. 1h43. Felipe Barão, é safadão amplificado. Ele é ele, eu sou eu. Esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez.

segunda-feira tá de cerveja na mesa do bar. Eu não posso postar um pezinho na areia, uma carne na churrasqueira ou uma asa de avião, que o meu zap já vira um enxame de abelha. Só tem uma resposta pra essa gente fofoqueira: cuida da sua vida, que da minha roupa cuida. Deixa minhas bebidas, deixa eu com as minhas loucuras. Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar. Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar. Cuida da sua vida, que da minha uva cuida. Deixa minhas bebidas, deixa eu com as minhas loucuras. Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar. Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar. Cuida da sua vida, que da minha uva cuida. Eu não posso postar um pezinho na areia, uma carne na churrasqueira ou uma asa de avião, que o meu zap já virou um enxame de abelha. Só tem uma resposta pra essa gente fofoqueira, vai: cuida da sua vida, e da minha uva cuida. Deixa minhas bebidas, deixa eu com a minha loucura. Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar. Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar. Cuida da sua vida, e da minha uva cuida. Deixa minhas bebidas e deixa eu com as minhas loucuras. Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar. Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar. Cuida da sua vida e da minha uva cuida. Deixa, vai. Deixa e deixa. Deixa os boletos. Eu quiser tomar, cuida da sua vida, que da minha uva cuida. Entre no carro depois de a partida. Use o cinto e dê um play na programação da sua rádio 91,7. Boa viagem. Eu não tava pronto pra te perder. Nem esses vícios eu tinha: cigarro e bebida. Comigo não combina. Agora eu tô dando uns beijos em quem eu não quero, pra tirar quem quero da mente. Claramente minha vida não anda pra frente sentimentalmente. O quê? Tô sendo obrigado a virar vagabundo, suar meu corpo em cama estranha, escuro, ser uma pessoa que eu não sou, pra esquecer quem não me amou, até achar alguém que me ame também. Eu vou achar alguém que me ame também. Felipe Araújo! Tem raridade! Terminou comigo, né, que sabe do destino do futuro do pai dos seus filhos, queria entender os motivos que te conduziram o país. Enquanto ela não volta, eu tô nisso, enxacando meu peito nos litros, olhando meu reflexo esquisito. Tô sofrendo e mantendo a pose de bandido, e se hoje eu sou andarilho. Pela noite, no sigilo, madrugada, virou vício. Sei que tem a culpa disso, mediante sem juízo, mediante ao prejuízo que a sua falta faz comigo. É só até achar alguém que me amida. Eu vou achar alguém. Eu amo vocês, cara. Tamo junto. Raridade! Felipe Araújo! Simbora aí! É nóis! Raridade na voz, assim, ó. E agora eu tô dando uns beijos em quem eu não quero, pra tirar quem quero da mente. É mesmo? Claramente na vida não anda pra frente. E aí? Sentimentalmente. É o Felipe Araújo, faz barulho, vai! Tô sendo obrigado a virar vagabundo, suar meu corpo em cama estranha. Ser uma pessoa que eu não sou, pra esquecer quem não me amou, até achar alguém que assim, ó. Terminou comigo, né, que sabe do destino do futuro. Pai dos seus filhos queria entender os motivos que te conduziram o país. Enquanto ela não volta nisso, enxacando meu peito nos litros, olhando meu reflexo esquisito. Tô sofrendo e mantendo a pose de bandido. E se hoje eu tô andarilho pela noite, no pedido, madrugada, virou vício. Sei que tem a culpa disso, mediante ser juiz, mediante ao prejuízo. Que a sua falta faz com que é só até achar a lei. Vou achar alguém que me ame também. Se eu não achar ninguém. A voz da sua empresa é o rádio. Anuncie aqui. Clube FM. Clube FM. Segura esse som, segura esse som. Mas às vezes prefiro sair sozinho. Ah, safado. Eu tô curtindo. Meu amor, rapaz. Meu amor tá quietinha em casa dormindo, viu? E de repente mensagem começou a chegar. Será que algum covarde foi lá me dedurar? Onde cê tá, vê? Cê tá fazendo, vê? Fala comigo, vê? É o que eu vou responder. Eu já tô vendo. Ei, amor, me fala alguma coisa. Pode ser que o vento ainda vai soprar, que a chuva vem depressa pra lavar. Pode ser alguma ventania, pode ser alguma tempestade. Vem trazer a lua que me guia, vem trazer. E se eu te dissesse que o teu coração é o que faz o ritmo dançar? com você, que eu vejo a vida com beleza. Eu peço aos céus e às estrelas, eu deixo a noite cair, eu rezo um terço pra que eu mereça sentir você. Ei, amor, me fala alguma coisa, pode ser que o vento ainda vai soprar, que a chuva vem depressa pra lavar. Comunicado sobre atraso na coleta do lixo. A prefeitura comunica que está havendo atraso na coleta do lixo devido ao acidente que tivemos com um caminhão de lixo maior. Diante do problema que já está sendo solucionado, a coleta do lixo sofrerá atraso, mas será realizada. Pedimos a compreensão de toda a população, informou o governo municipal. E sem construindo uma nova história. Se vista bem e fique na moda pagando pouco, em uma loja completa, Pretinha Modas, adulto, infantil, masculino, feminino, bolsas, carteiras, cintos, bonés e muito mais. Pretinha Modas, tudo para vestir a família, valores a partir de R$20 qualquer peça. Pretinha Modas, Rua Afonso Gaioso, 45, pertinho da Zema. Está com problema de entupimento? Chame agora quem resolve com qualidade e rapidez. Elite Desentupidor. 17 997593260. Desentope ralos, pias e esgoto em geral. A Elite Desentupidora também faz combate, imunização de pragas e insetos em geral, como baratas, escorpiões e formigas. Atendimento em residências, prédios, empresas, presídios, repartições públicas e escolas. Chamou, chegou. 17 997593260. Orçamento sem compromisso. Serve Festas Fronteira. Além do menor preço da cidade, também tem amplos itens e variedades em produtos de mercearia, além de gelo e carvão. Oferece valor especial para comerciantes. Serve Festas Fronteira, em novo horário de atendimento, de domingo à quinta, de 9 até meia-noite 20, e final de semana de 9 às 3 da manhã, com aquela cerveja de várias marcas gelada e atendimento especial com rapidez. Rua 51, no Ângelo Passuelo. Teleentrega 34 98423 8191. Comercial Nunes, onde sua festa e reuniões fica mais completa. Grande variedade em bebidas, shop delivery, aluguel de mesas, caixas térmicas, freezers e choperia instalada em sua casa. Comercial Nunes, comercial de bebidas, Avenida Minas Gerais 327, fone 34 99816 4253. Em Icém, Avenida Simplício Custódio Silveira 45, fone 17 98813 5053. Comercial Nunes, agradece a preferência de clientes e amigos. Pensou em comprar bem, pensou de Lelo. Material escolar com 30% de desconto e em até 10 vezes no cartão de crédito. Venha conferir. Pensou em comprar bem, pensou de Lelo.